eu chorei, eu sofri, lutei muito e cresci. Eu sorri, chorei, eu sofri, lutei e assim fui feliz. Ao crescer com a dor, aprendi com amor, construí meu caminho. Vida que eu não escolhi, mas cedo percebi, seria o meu destino. Quantas vezes chorei, mas persisti, não parei de seguir o meu sonho. Levei da vida, aprendi, eu lutei, mas cresci, meu presente é risonho. De tanto que passei, quantas vezes sorri, mas por dentro chorar. Infância que passou, e o homem que hoje sou, não parou de sonhar. Quem eu era, ainda sou e não mudo. Na vida vivo e de tudo, minha história não é mentira. Lá no fundo, fui criança feliz. Hoje amo a vida que sempre quis. Ao olhar-me no espelho, percebi que cresci, transformei minha vida. E ao recordar o passado, ainda sinto no peito uma saudade doída. Hoje sinto e sei, por tudo o que passei, até aqui chegar. A criança que fui e o homem que hoje sou, não parou de sonhar. A vida vive de tudo, e a história não é mentira. Lá no fundo, fui criança feliz. Hoje amo a vida que sempre quis. Quem eu era, ainda sou e não mudo. A vida vive de tudo, e a história não é mentira. Lá no fundo, fui criança feliz. Hoje amo a vida que sempre quis. Hoje amo a vida que sempre quis. Hoje amo a vida e dela sou aprendiz. Olá caros ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Edição para quarta-feira, aliás, dia 20 de julho de 2016. São agora 17 horas, 14 minutos e cá estamos para lhe fazer companhia até bem perto das 21 horas. Vamos, já iniciamos a sexta edição com a música de Zé Amaro, O Meu Caminho, tema que hoje damos aqui a conhecer e que também hoje nos chegou. Agora mais dois temas, vamos seguindo com música de Teófilo Granja, Só Contigo Amor, e depois a música de Susana, O Que For Será. São duas recordações, seja o 2012-2013, para abrir esta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo de quarta-feira, 20 de julho de 2016. Boa tarde com o Canal 1. Tu és a mulher dos meus sonhos, dos meus pensamentos de aventura. Sempre que te vejo e olho nos olhos, desejo tocar-te com loucura. No teu corpo me perco em desejos, levar-te para a cama eu vou querer. Pois fico louco com os teus beijos, tu és a mulher que eu quero ter. Só contigo eu faço amor, só contigo é bem melhor. Só contigo, contigo e mais ninguém. Se gostas de mim, só a ti eu quero bem. Só contigo eu faço amor. Se gostas de mim, só a ti eu quero bem. E nesses momentos onde há paixão, vividos com ternura ao teu lado, é neste amor que vemos a razão de sermos dois loucos apaixonados. Não quero que seja só passageiro este nosso amor que não nos engana, pois eu serei sempre o primeiro que diz que este amor acaba na cama. Só contigo eu faço amor, só contigo é bem melhor. Só contigo, contigo e mais ninguém. Se gostas de mim, só a ti eu quero bem. Só contigo eu faço amor, só contigo é bem melhor. Só contigo, contigo e mais ninguém. Se gostas de mim, só a ti eu quero bem. Só contigo eu faço amor. Só contigo, contigo e mais ninguém. Se gostas de mim, só a ti eu quero yeah.

correntar. No peito trago a emoção, nos lábios a melodia. Serei sempre por paixão, embaixador da alegria. Serei sempre por paixão, embaixador da alegria. Vem daí cantar, vem daí cantar, vem cantar amigo. Vem daí cantar, vem cantar comigo. Vem daí cantar, vem daí cantar, vem cantar. Aí, deixa, deixa.

E são agora 17 horas mais 36 minutos. Amanhã não vai haver Entre o Tempo e o Tudo, é uma informação que gostava de lhe comunicar. Mas deixe-me só dizer-lhe que pode participar para cá, para o nosso e-mail, carlosbonaparte@antenaweb.info, ou se quiser pode ligar para o nosso número de telefone e participar, porque não, até ao vivo, 910106983. Volto a repetir, 910106983. É a linha que pode ligar para participar. Atenção, este é o número rede móvel Vodafone. Estamos em Portugal, de forma que se ligar fora do país, tem que marcar o nosso código de país, que é o 00351. E assim ficaria 00351-910106-983. O programa Entre o Tempo e Tudo, houve agora, ou presenciamos agora mais dois temas: Birdie com o tema Let It All Go, e depois uma recordação que vamos passar aqui e que é um tema que já há muito tempo que não ouvimos na nossa programação. Princesa Ancuza com Ajvra Safiu. São dois temas que não têm muito a ver em termos de sonoridade, mas em termos rítmicos têm. Em termos rítmicos, têm. São as duas músicas. Duas músicas relaxantes, duas músicas calmas. E acho que podem gostar. Boa tarde com o Canal 1. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you just to say something real. There's a light on the road and I think you know. Morning has come and I have to go.

Ai, finalmente o professor Coquinhas da Silva descobriu a solução para todos serem felizes por contaminação em toda a nação. Então, professor, já descobriu a sua nova descoberta acerca de certos passarões, já? Absolutamente, doutor Piaçaba. Só falta proceder às últimas experiências com cobaias. O que é com aves? Não, porque eu respeito todas as aves, incluindo a águia do Benfica e todos os restantes papagaios que há no nosso futebol. Prontos. Cá estou eu, professor Coquinhas. Aqui tem uns sacos cheios de pó e poeira que eu recolhi ali nas principais ruas da cidade. O quê? A nossa técnica das limpezas e desinfecções também está metida na nossa nova descoberta, é? Cada qual deve fazer o que melhor sabe fazer. E para aspirar pó e poeiras, até não há ninguém como eu. Pode crer, doutor Piaçava. Não há estabelecimento bancário. Ai, que não tenha sido sugado profundamente. Ótimo, ótimo. Vamos achar, certamente, todos os vírus e bactérias que possam ter transmitido o fenómeno. Afinal, sempre se trata da tal doença que se tem espalhado por todo o mundo e arredores. Ai, aos arredores eu não fui, porque não frequento nem me dou bem naqueles transportes públicos que não têm um caixa de banho. Não há dúvida. Espreito aqui para o microscópio, doutor Piaçaba. Ah... Mas estes bichinhos parasitas não são vírus, não? É claro que são, doutor. São novos vírus. Estes passarões contagiam-se entre eles até conseguirem os milhões de milhões em que transformam as suas vítimas. Mas é que passarões é que o professor Coquinhas se refere? Ora, veja, doutor. Veja os assustadores resultados conseguidos por estes passarões. Ao contrário de todos os outros passarões, estes vencem sempre conseguindo resultados nunca vistos. Estamos perante o vírus dos banqueiros. O vírus dos banqueiros? Mas os bancos não estão todos a falir. É precisamente, doutor. Os bancos estão a falir, mas os banqueiros não. Veja, veja. Veja este gráfico sempre a subir, sempre a subir. Ai, é que há uma febre essa dos banqueiros. Estão todos doidos por milho, esses passarões. Só falta que o contágio se transmita a todos os portugueses e passem todos a ser banqueiros. Eureka! Eureka! Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados do Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar, a tosse vai ao ar. Oh, Maria, o que é que estás a fazer? Minha rica camisa. Fizeste dela uma esfregona. Então a tua camisa estava cheia de nóduas? É, espera aí. Agora há o Super Gel, o tira-nóduas que elimina qualquer sujidade. Super Gel, o tira-nóduas fiel. Super Gel, um produto Lucky Bell. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Atrevido. Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. Todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Os livros de cheques já fazem parte do passado. Agora o que está a dar são os outros livros para pôr a conversa em dia sem causar qualquer arrelia. Ai, mas é que eu vou mesmo escrever um livro. Podem crer. Sim, que eu não sou menos do que as outras todas. Oh, Rica, se queres escrever, escreve. Se aprendeste a escrever na escola, não deves desperdiçar o que aprendeste. Já bastam os que depois de andarem nas escolas todas e de aprenderem tudo, não sabem o que fazer àquilo que aprenderam e andam por aí desempregados. São os aprendizes do desemprego. Cá por mim, só te digo que não percebo porque é que tens que escrever logo assim um livro. Esse deve ser muito caro. Para começar, assim de início, podias contentar-te por escreveres um caderno ou uma sebenta, não é? Deixa lá a rapariga fazer o gosto ao dedo, salve seja. Ai, Rica, estou contigo. Até parece que já te estou a ver lançar o livro e a dar autógrafos no Museu da Arte Antiga. Bem, pronto. Já cá faltava a piadinha à minha idade. No Museu de Arte Antiga. Então porquê? Eu não sou nada antiga. Fica sabendo. Ah, mas em algum lado há de ser o lançamento do teu livro, Rica. E eu já decidi onde é que vai ser. Olha, e o lançamento do meu livro vai ser no Palácio de Belém. Ai, credo, no Palácio de Belém. Ah, pois, eu ouvi dizer que o presidente é uma pessoa muito simples e muito aberta. Por isso, vou falar com ele. E estou certa de que ele vai me deixar fazer o lançamento do meu livro lá em Belém. Sim, mas tem que ser mesmo em Belém, porquê? Oh, ricos, o meu livro é sobre a culinária, percebem? Portanto, é totalmente lógico que seja lançado em Belém. É lá que fazem os pastéis, não é? Bem, vistas as coisas pelo lado da pastelaria, oh, querida, estás certa, filha. E já pensaste nos convites? Convidas o Ministro da Cultura, não convidas? Que hora, credo. Eu só lá quero gente bonita e bem vestida. Ai, olha, vou convidar a mulher do José Mourinho, porque ela é bem capaz de levar o marido, que é um pão. E um pão também fica bem num lançamento e um livro sobre culinária, não é? E quando é que vai ser o evento? O quê? O lançamento do livro? Ai, ainda não sei, porque primeiro... Então, primeiro vou ter que o escrever. Olhem, já comprei imenso papel e imensas esferográficas. Agora, só falta escrever o livro. Menino Zezinho, pronuncie o presente, o indicativo do verbo limpar. Eu limpo, tu limpas, ele limpa, nós supergel. Nós supergel? Sim, setora. Supergel é o tiranóduas mais fiel porque limpa mesmo tudo. E como é que o menino sabe isso? É simples, setora. Quando eu vou jogar futebol para a praia, levo sempre uma embalagem de supergel. E até consigo tirar o alcatrão que está na areia da praia. Supergel, o tiranóduas antisséptico, dissolvente e biodegradável. Supergel, um produto Lucky Bell. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rocio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rocio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura.

Assim se iniciam as suas manhãs. Com Azul Turquesa. Música erudita, instrumental, relaxante. Azul Turquesa. Das 9 às 10 da manhã, de segunda à sexta-feira, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Olá, ouvintes de volta, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Já cá estamos, depois deste momento musical, deste momento musical, não, deste, enfim, momento de publicitários e também antes das rapidinhas na brasa. Volto a informar de que amanhã não vai haver programa Entre o Tempo e Tudo, mas haverá na sexta-feira. Entretanto, agora vamos para a primeira parte da Guia dos Astros, os primeiros 4 signos do Zodíaco a contar a partir de março, ou seja, de Carneiro, que em português de Brasil é Áries. Depois vamos ficar com 2 temas, recordando, hoje estamos muito para recordar, Jéssica, Teu Beijo Louco e Venha Gosto, tema de Jorge Ferreira, que é uma, aliás uma faixa título, já que este tema também dá nome ao álbum que o cantor lançou no ano de 2003. Jéssica, a irmã de Ruth Marlene, também lançou o álbum Sentir no mesmo ano. E é desse álbum que se retira esta faixa, Teu Beijo Louco. Antes, Guia dos Astros, com Jane de Paula. Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 21 de julho, Dia dos Mortos da Marinha. E a gente vai comemorar com previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Guia dos Astros no ar. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, excelente astral para quem precisa viajar. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Olá, bom dia! Hoje, quarta-feira, trazendo agora mais uma sessão Guia dos Astros, nesta manhã maravilhosa, dia 20 de julho, dia do amigo e internacional da amizade. E dia da primeira viagem à Lua, é isso aí, ó. Arianos, taurinos, geminianos e cancerianos de plantão, bom dia pra gente começar Guia dos Astros. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Áries, seu senso analítico está em alta e você pode resolver pendências com muito mais facilidade. Use essa capacidade para solucionar os problemas no trabalho. Na vida amorosa, seu astral estará um pouco mais introvertido e pode preferir ficar sós com quem ama. Aproveite então o momento. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, quanto mais discreto for o seu trabalho, mais reflexão você terá. Por isso, não deixe de agir nos bastidores. Bom dia para questões em que envolvam pesquisa. No jogo do amor, você sairá ganhando. No campo afetivo, o diálogo terá que ser uma coisa constante. Calma será fundamental. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, o trabalho vai exigir dedicação, mas será bem recompensado. Sua energia estará em baixa. A 2, a situação está muito confusa. É muita irritação e pouco diálogo. Você deve procurar o entendimento com o par. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, aproveite o dia para descarregar o excesso de energia acumulada. Escute o que a sua intuição tem a lhe dizer e siga em frente. As relações íntimas recebem boas vibrações. A 2, tudo pode melhorar bem mais. No romance, a cumplicidade será total. Ok, pessoal, a gente volta já com mais uma sessão Guia dos Astros. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Há tanto tempo que eu te desejo. O tempo passa e não sei do teu beijo. Eu não desisto de te conquistar. Perfeição. chega, chega agosto com festas no ar e mil tradições para eu recordar. Aqueles amores, as paixões de então, segredos de outrora que eu recordo agora numa perfeição. Chega, chega agosto com festas no ar e mil tradições para eu recordar. Aqueles amores, as paixões de então, segredos de outrora que eu recordo agora numa perfeição. Horas 18 minutos. Agora temos o João Marques com o Minuto Saúde. E depois seguimos com Luizinho Portugal, afinal, o pai és tu. Depois Mónica Sintra com afinal, havia outra. Vamos recordar boa música portuguesa que foi feita neste caso já há alguns anos. Ontem passamos o tema mais recente da artista, hoje o primeiro. Para já, Minuto de Saúde. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Em primeiro lugar, não existem leitos fracos. Existem, a quantidade de leite pode ser verificada através da expressão mamária da saída em esguicho. Quando o bebê molha bem, molha bastante as fraldas e está evoluindo de peso, isso significa que a mãe tem leite suficiente. O mais importante é beber muita água. A mãe deve beber muita água mesmo sem sede. Outra coisa importante, não existe nenhuma prova de que o bebê vai ter mais cólicas conforme os alimentos que a mãe está a ingerir. Mas acontece que alguns alimentos podem causar alguma suscetibilidade no bebê, não propriamente cólicas, mas torná-lo mais irritado ou ficar com um rabinho mais assado. Bom, estes alimentos, geralmente, os mais comuns e que se dizem que podem provocar isso são as charcutarias, o chocolate, o excesso de cafeína, porque causa mais excitabilidade, os citrinos, os tomates. Mas tudo isto, nada como experimentar e ver se realmente acontece ou não. A outra coisa que pode alterar a vontade de mamar o bebê é o sabor do leite. O leite, se a mãe ingerir muitas especiarias, alho, cebola, portanto, elementos muito condimentados, poderá dar tal sabor diferente ao bebê e o bebê não gostar. Portanto, a nível de cuidados específicos não há normas, vai depender depois então de cada bebê. Em termos do tempo de amamentação, embora a Organização Mundial de Saúde avogue que deve ser uma prática até aos 2 anos, isto é dito principalmente naqueles países ou direcionado para aqueles países subdesenvolvidos que têm bebés menos nutridos e que portanto não vão ter outros alimentos disponíveis. O que é consensual é que até aos 6 meses se consiga e, se for possível, se dê exclusivamente o leite materno. Mas, como eu expliquei já anteriormente, se isso não for possível também não é nada dramático, porque a mãe não se deve sentir culpada, porque o amor é na mesma transmitido através do biberão. Em relação concretamente ao tempo de mamadas, à duração do tempo de amamentação, acontece muitas vezes que vai haver ali, pelos 5, 6 meses, uma mudança a nível da autonomia do bebê. O bebê começa a entender que se sentir desconfortável, não porque queira comer durante a noite, mas porque tem a fralda suja, porque está irritado com algum acontecimento durante o dia, porque tem uma cólica, a mamãe, se pegar nele e puser no peito, ele fica mais logo consolado. Portanto, o que é que acontece? Vai-se gerar ali uma dependência afetiva e um mecanismo automático em que o bebê já sabe que se chorar durante a noite, a mamãe lhe vai dar de mamar. E isso não é benéfico, porque para além de gerar esta relação de dependência, numa mãe que nessa altura já vai começar a trabalhar, vai provocar uma diminuição pela interrupção do ciclo de sono da mãe e o próprio cansaço vai provocar uma diminuição do leite. Portanto, aquelas mamadas noturnas, a partir dos 5, 6 meses, de hora em hora, de 2 em 2 horas, não fazem sentido. Deve-se tentar acalmar o bebê de outra forma e, se possível, até ser o pai a pegar no bebê, porque o bebê, instintivamente, quando está no colo da mãe, sente o cheiro do leite. Doutora Vânia Mesquita Machado. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. Afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. E afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. Tua patroa anda desconfiada e não há nada a fazer. A criança tem a tua cara, até o cabelo a condizer. Tua patroa anda desconfiada e não há nada a fazer. A criança tem a tua cara e até o cabelo a condizer. Afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. E afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. A empregada já não faz a cama, ela só pode cozinhar. Pois se de novo lá apanhas, sua barriga volta a inchar. A empregada já não faz a cama, ela só pode cozinhar. Pois se de novo lá apanhas, sua barriga volta a inchar. Afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. E afinal, o pai és tu. E afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. Afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. E afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar o subsídio da criança pagar. E afinal, o pai és tu. Afinal, o pai és tu. Só que tu andas a evitar e o subsídio da criança pagar. E afinal, o pai és tu. Afinal, o pai. Não vi as marcas do anel. mostrava. Só vi o seu olhar de mel, sem segredos, como água. O que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade. Acreditei só quando vi com os meus olhos a verdade. Afinal havia outra e eu sem nada saber sorria. E por ele andava louca para ser sua mulher um dia. Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa. E eu era, no fim de contas, o amor das horas vagas. Não quis saber da sua idade, para quem ama pouco importa, nem da sua pouca vontade que eu passasse à sua porta. Nem os encontros mais furtivos me puseram mais alerta. Só quando via olhos vistos percebi que não estava certa. Afinal havia outra e eu sem nada saber sorria. E por ele andava louca para ser sua mulher um dia. Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa. Eu era, no fim de contas, o amor das horas vagas. Afinal havia outra e eu sem nada saber sorria. E por ele andava louca para ser sua mulher um dia. Afinal Mónica Sintra, Afinal Havia Outra, 18 horas 30 minutos, segunda parte daqui dos Astros. Depois temos músicas de Patrícia Candoso, tudo aquilo que, aliás, tudo é nada, aquilo que tu quiseres. E depois a música dos Puro Exemplo, Tu e Eu. Mas para já, Guia dos Astros, com Júnior de Paula, quando são 18 horas e 32 minutos. As pretensões é só longe. mais de volta, falando agora para você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Bom dia para se engajar num trabalho concentrado. Hoje o dia favorece a abertura de novos caminhos no setor profissional. Ouça a opinião dos mais velhos. Sua vida amorosa vai estar bastante movimentada no dia de hoje. A relação está precisando que você dê mais carinho ao seu companheiro. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem! Terá muito com o que se ocupar, mas o desejo de ser útil vai estar em alta. O contato com a família é de grande importância para você. O clima é de total cumplicidade com o parceiro, compromisso e seriedade. É isso que o seu coração mais deseja agora. Então aproveite para colocar em prática. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, terá muito o que fazer no ambiente doméstico neste dia. Quem trabalha por conta própria poderá faturar uma grana extra. Viva, é hora de você curtir a vida a dois sem medo de ser feliz. Não recuse o apoio da pessoa amada em suas decisões. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião! O astral também é favorável para quem deseja começar o dia com uma atividade física. Aproveite os momentos com a família. Há chances de se engajar num trabalho voluntário. Para não ter problemas na sua relação, fique longe de gente negativa. O romance estará como sempre desejou. Delicioso! Ok, meninos e meninas? Guia dos Astros volta já! Alcançar o lugar onde ninguém São agora 18 horas mais 42 minutos, depois deste tema dos, por exemplo, Tu e Eu, Vamos agora seguir com Emília e o tema Aranhas de Veludo, para logo depois ficarmos com um outro tema, que é de Pedro Abrunhosa. A música chama-se Lua. Bem, eu volto para as despedidas desta segunda hora do Entre o Tempo e o Tudo, aqui no canal 1 da Antena Web, sempre de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 21. Bom, sempre não, porque amanhã, como já disse, não vai haver emissão, mas ainda assim, por enquanto, conto com a vossa presença ainda no tempo que falta deste Entre o Tempo e o Tudo. Boa tarde com o canal 1.

E pronto, ouvintes, vamos agora para um breve intervalo, quando são 18 horas mais 55 minutos. Mas antes desse intervalo temos mais dois temas. Temos Carlos Macedo com a Tagarela e também Nasty o Mosquito com LSD. Antes, temos a terceira e última parte da Guia dos Astros. É assim que seguimos nesta edição de Entre o Tempo e o Tudo. Depois do intervalo, iniciamos a terceira de 4 horas deste espaço radiofónico. Até já, boa tarde com o Canal 1. Opa, de volta, sagitarianos! Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Momento ideal para investir nas associações. Tudo que envolva lazer ou esporte pode se transformar num ótimo negócio. A área sentimental, tudo de bom. O astral é dos mais alegres nas coisas em que envolvam o coração. Aproveite o astral. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, excelente astral para divulgar suas ideias. Você estará seguro para expressar a sua opinião, principalmente em família. No romance, a sua discrição vai cair como luva. Nada de sair por aí contando suas intimidades para suas amigas. Reserve-se, capricorniana. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, suas esperanças serão renovadas. Você estará cercado de gente querida. Dia ótimo para paparicar os familiares. Carinho é tudo o que ele mais quer no momento. Não tenha medo de se entregar. O seu amor está bem ali. Então, vá encontrá-lo. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, a comunicação será o seu grande trunfo neste dia. Não faltará coragem para enfrentar as situações mais difíceis. Não terá dificuldade para expressar todos os seus sentimentos. No amor, tudo pode acontecer. Aproveite bem mais o dia, piscianos. Ok, pessoal, a gente volta amanhã logo cedinho aqui, nesta mesma sintonia, com mais um Guia dos Astros. Beijos, até lá! Guia dos Astros, com Jane de Paula. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Tenho uma corda que chora e as outras riem-se dela. Tenho uma corda que chora e as outras riem-se dela, trinando à sua maneira. Quando a cantar se desgarra, trinando à sua maneira, quando a cantar se desgarra, faz-me lembrar a cigarra, a guitarra cantadeira. Faz-me lembrar a cigarra, a guitarra cantadeira. Trinar não lhe dá canseira, ninguém vibra como ela. No vão da minha janela canta o fado a toda hora. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Gosta do fado corrido, do menor, do moraria. Gosta do fado corrido, do menor, do moraria. Canta o fado noite e dia, e às vezes solta um gemido. Canta o fado noite e dia, e às vezes solta um gemido. E nesse plangir sentido, quem ouvir a tagarela há de reparar que nela, por vezes a dor aflora.

estás mais perto. A distância do incerto não se vê. Tudo em ti é mais perfeito, porque tens esse defeito que me atrai. Que a minha alma é carente. Yeah, yeah. E agora, quando são 19 horas e 18 minutos, uma recordação e uma recuperação da Antena Web de uma fita magnética, isto é, de uma cassete. Cassete dos... São eles. O conjunto Maria Albertina. Com a própria a cantar. Nós vamos aqui ouvir, e é, aliás, uma grande recordação. Eu estive na festa de lançamento deste disco, neste caso desta cassete. Comprei no local. No local onde os conjunto Maria Albertina lançaram este disco. Nós não vamos ouvir, porque não tenho aqui nenhuma música que tenha sido facultada pelos próprios, nem nenhum disco original dos próprios, mas aqui a minha homenagem ao conjunto António Mafra, que já tem nome de tempo, como é lógico, mas ontem viu falecer o seu vocalista Manuel Barros, vocalista do conjunto António Mafra, faleceu ontem. Uma voz inconfundível. Quem é que não se lembra do Carteiro, do Tiro o Dedo do Ouriço, do Sete e Pico, como é que é? Seis e Pico, Sete e... eram para aí Sete e Pico, Oito e Coisa Nova e tal. Quem é que não se lembra destas músicas, não é? Mas hoje o que trago é O Imigrante, do conjunto Maria Albertina. E o que vão ouvir, o que estão aliás a ouvir de fundo, é algo que foi reproduzido no meu leitor de cassetes e que vocês ouvem agora. O Imigrante, do conjunto Maria Albertina. Longe Estamos de volta. Quando são 19 horas e 24 minutos, agora temos história, mais uma história contada pelo Luís Gaspar. Daqui a pouco, vinil. Coisinhas boas para assistir no nosso Entre o Tempo e o Tudo. Estamos apenas a hora e meia do final. O tempo passa a voar. Ora, voar. Daqui a pouco vamos trazer uma música sobre esse assunto. Até já. A história que hoje vamos ouvir chama-se A Noiva Formosa. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. Um dia chamou-os e disse que já estava velho e que desejava entregar o reino a qualquer dos seus filhos. E por isso fossem procurar mulher, na certeza de que aquele que trouxesse a mais formosa, esse é que ficaria com o reino. Partiram os 3. Os 2 mais velhos voltaram passado pouco tempo casados com 2 bonitas raparigas que não eram princesas. O mais novo correu muitas terras sem achar mulher que lhe agradasse. Um dia chegou a um lindo palácio no meio de um escampado e resolveu-se a pernoitar ali. Apareceu-lhe então um velho que o recebeu e lhe deu um quarto muito rico e o hospedou muito bem. Ao outro dia, o príncipe contou o motivo da sua viagem. Pois pode dar graças à sua ventura, porque não podia ir bater a melhor porta do que a minha, disse o velho. Tenho uma filha que é uma formosura, com um bom gênio e rica. O príncipe ficou logo contente e pediu para ver a noiva. O velho respondeu-lhe que não. Se confiava na sua palavra, só a poderia ver no dia do casamento. O rapaz disse que sim. E daí a pouco chegou o dia do noivado. Vieram muitas carruagens e vistoso acompanhamento. Mas o príncipe não conhecia ninguém. Por fim chegou a carruagem da noiva e foram todos recebê-la. Vinha coberta de pedrarias, de joias. Mas o rapaz ficou pasmado por vê-la tão feia como uma macaca. Mas como enfim tinha dado a sua palavra, curtiu consigo o cru engano. Casou e levou a mulher para a corte de seu pai. Não se falava noutra coisa senão na macaca. O rei, desgostoso com o filho, deu-lhe um palácio velho que tinha, para ele ir para lá viver. O príncipe andava descontente, mas tratava muito bem a mulher. Um dia, o rei mandou avisar os filhos de que iria visitar as suas noras. Todas assearam as suas casas, só a macaca, pulando de contente, pôs a casa numa desgraça, escangalhou camas, quebrou vidraças e fez tropelias. Quando estava o rei para chegar e o príncipe viu que tinha a casa como um chiqueiro, disse-lhe a macaca: vai à casa de meu pai que mande a laranja que deixei em cima da minha cômoda. O príncipe foi, deu o recado ao sogro, voltou e entregou a laranja à mulher. A macaca armou com umas mesas e cadeiras um trono, sentou-se no alto e o marido a aturar-lhe tudo. Quando o rei chegou à porta e já vinha subindo a escada, a macaca dá a laranja ao marido e diz-lhe: atira com força ao teto da casa. De repente, a casa transformou-se no mais rico palácio do mundo. A mesa e cadeiras num trono de ouro. E ela com uma cara lindíssima como o sol. O rei ficou espantado do que via. E a princesa disse-lhe: obrigada pela sua visita. Pode oferecer o reino a quem quiser, porque eu sou a rainha dos impérios. Estava encantada até encontrar quem fosse capaz de me fazer aquilo que o príncipe, meu marido, me fez. O rei deu-lhes o reino e viveram todos muito felizes. Estamos de volta, ouvintes. Agora, depois desta história do Luís Gaspar, vamos já regressar à música com os Santos e Pecadores e o tema A Resposta, do álbum Onde Estás, de 1995. Espero que gostem. Boa tarde. Mas há sentimentos livres, livres. 19h35, daqui a pouco temos vinil. Entretanto, digo-vos que vamos voar com o Santa Maria, do álbum Voar, de 2001, a faixa título, A Voar. Boa tarde. Download is complete. Jesus Santa Maria com A Voar, o tema de 2001. Que bom é ter aqui o CD connosco, tudo aqui, é uma maravilha. Tenha uma boa tarde com o canal 1 da Antena Web. Agora vinil, a rubrica do João Santareno. Hoje Suzy 4 com 48 Crush. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. 48 Crush é o nome da música, quem canta, uma mítica personagem chamada Suzy 4. Não sei muito da Suzy 4, exceto o que se ouve e se vê na meia dúzia de singles dos anos 70 que tenho. Começo pelas capas, uma jovem invariavelmente de fato de cabedal, em primeiro plano, ou com homens na capa e os homens sempre na moda de baixo. Parece que todas as capas foram feitas na mesma sessão fotográfica. E as músicas? Por rock bem disposto, a abrir, fácil de ouvir, dá vontade de dançar. Queres ouvir? A rodar em vinil, Suzy 4, 48 Crush. São agora 19 horas mais 44 minutos. Ainda vamos ter vinil no fecho desta terceira hora, mas antes temos Sara Tavares com Mimabô. E já que falamos em Mimabô, dizemos adeus até um dia. O tema é de Tony Carreira. Recordações. É? Também pode conferir isso mesmo aqui no Entre o Tempo e o Tudo. Também vamos ter daqui a pouco, já vos conto mais coisinhas para trazer daqui a pouco. Para já ficamos com estes temas. Até já! crer que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo, mais tarde ou mais cedo eu tinha que te dizer. Adeus até um dia, tenho pena mas não posso mais ficar. O meu outro amor, já sabias muito bem quando começou. Que eu a qualquer hora tinha que ir embora e o momento já chegou. Adeus até um dia, tenho pena mas não posso mais ficar. 9 horas, 52 minutos, ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio, aqui na sua rádio, perto de si. Empresas portuguesas estão mais receptivas aos seguros que cobrem riscos cibernéticos. A companhia de seguros norte-americana, AIG, também vende em Portugal um seguro especificamente dirigido à cobertura de riscos associados a ataques informáticos. Soma mais de 20 clientes e diz que a procura continua a crescer. Na lista de clientes estão empresas do setor financeiro ou do retalho. Avança a companhia que, a nível ibérico, garante somar já 250 clientes e ter conseguido um crescimento de 50% em 2014. Mas não foi só o número de clientes do serviço em Portugal, ainda não tem muita concorrência, mas que a nível internacional começa a ser integrado em várias propostas comerciais. O número de sinistros também aumentou. A AIG está neste mercado desde o final dos anos 90 com uma solução que se chama Cyber Hedge e que cobre riscos cibernéticos associados à perda de dados confidenciais, pirataria informática, dumpster, diving, vírus informáticos, sabotagem ou erro dos colaboradores, roubo de identidade ou de informação. Oferta que está disponível no mercado português há cerca de 2 anos cobre reclamações que resultem de falha na segurança da rede das empresas clientes ou na proteção dos dados dos respectivos clientes, gestão de ocorrências, custos associados à investigação ou violação de privacidade, por exemplo, cobertura ou perda de lucros e por cyber extorsão. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Schools fecham esta terceira hora do programa Entre o Tempo e Tudo. São agora 19:55, quando acabar este tema e esta rubrica de vinil do João Santareno. Vamos para um breve intervalo e depois já voltamos para a quarta e última hora, onde vamos conferir o comentário direto de Brasília, o Turão do Tempo, também a rubrica Poetas e, porque não também, como é lógico, as soluções práticas. Teremos também ainda a Ecrã Digital. Para já, deixo-vos com vinil. Girls School são a banda que abordamos agora. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Uma banda só de mulheres. Heavy metal ligeiro, mas cheio de pica. Foi a primeira música que ouvi das Girl School. Deixaram-me pôr o disco a tocar na loja, ouvi-o e foi amor ao primeiro ouvido. O disco é de 1980, mas isto deve ter acontecido lá para 83. Uns anos depois, as Girl School vieram tocar a Portugal, fizeram a primeira parte dos Motörhead no Dramático de Cascais e, meu amigo, foi o êxtase. Grande concerto. É esta a banda que te trago hoje, destas meninas, o single Race with the Devil. A rodar em vinil, Girl School, Race with the Devil. Thank you.

Programa que se exibe todas as sextas-feiras a partir das 5 da manhã no Canal 1. E são 20 horas e 6 minutos, sejam bem-vindos ouvintes à quarta e última hora de Entre o Tempo e o Tudo. Vamos abrir este tempo com Bruna Guerreiro e Adelaide Ferreira, Por Querer Demais. Depois vamos ficar com músicas de Lia, Por Ti O Que Eu Faria e Liliana com De Novo Sorrir. Boa noite com o Canal 1. Carro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial,

olhar não diz. A vontade de arriscar, pensei ler nos teus olhos. Não me querias magoar, mas desfizeste os meus sonhos. Só queria ver-te, olhar nos teus olhos. Preciso voltar a sonhar. Quero continuar a acordar, a respirar, de novo sorrir, sem forças para lutar, tentar não olhar para trás, ou seguir. Quero continuar, voltar a ser feliz. Estiveste longe de saber, nada a perder, era eu quem perdia. Só queria ver-te, olhar nos teus olhos. Preciso voltar a sonhar. Quero continuar a acordar, a respirar, de novo sorrir, sem forças para pronto, ouvintes, agora quando são 20 horas mais 18 minutos, vamos à rubrica Túnel do Tempo, hoje para ouvir falar um pouco sobre Freddie Mercury. Daqui a pouco temos as soluções práticas para conferir no nosso programa. Até já! E agora, vamos viajar no Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Freddie Mercury, nome artístico de Pharoah Busara, era vocalista da banda Queen. Ele que nasceu na ilha Zanzibar, que na época era colônia britânica. Hoje pertence à Tanzânia, na África Oriental. Freddie Mercury era uma das vozes mais conhecidas do mundo. E a gente confere dois sucessos de Freddie Mercury nesta terça-feira, aqui no Túnel do Tempo. Of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. De presente pra você, Túnel do Tempo. Keep on fighting till the end.

tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinhas do Zé, todas se querem sentar. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinhas do Zé, todas querem. Ai. Agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, neste período de férias escolares, de recesso parlamentar e no judiciário, há espaço para chamarmos a atenção de algumas coisas que continuam acontecendo, mas com a ocorrência dos escândalos ficam esquecidas, ou não recebem o tratamento adequado pela mídia. Algumas são gravíssimas. Vivemos tempos de liberdades que beiram a permissividade, bebida e sexo, uma composição que pode ser letal. Além dos acidentes de carros, a transmissão de doenças agravou-se de tal maneira que é preciso chamar a atenção. As campanhas pelo uso de preservativos e outros cuidados para o sexo seguro desapareceram, principalmente nos dois últimos governos. Coincidência? Hoje, no mundo, são mais de 38 milhões de pessoas infectadas com o HIV, a temível AIDS. Enquanto na maioria dos países a doença praticamente estagnou, no Brasil cresceu e se torna preocupante. O Brasil sozinho responde hoje por mais de 40% das novas infecções na América Latina. O alerta foi feito no Relatório Mundial das Nações Unidas, divulgado na semana passada. Em 2010, havia 700 mil brasileiros infectados com HIV. Hoje, são mais de 830 mil. Para se ter uma ideia da gravidade da questão, hoje registram-se 5 novos casos por hora e mais de 15 mil pessoas morrem por ano em razão desta doença. Mais do que qualquer epidemia ou guerras da atualidade. Não é cisma contra esta turma que administrou ou não o país nas duas últimas décadas, mas uma constatação séria e alarmante. O SUS foi sucateado e a saúde pública agoniza. O Brasil já foi referência mundial na prevenção e distribuição de coquetel antirretroviral. Durante a gestão dos ministros da saúde dos governos petistas, as campanhas foram diminuindo e quase desapareceram. Hoje verifica-se esta verdadeira tragédia. É preciso que estas campanhas sejam retomadas de forma urgente e enérgica. O descaso com a saúde pública nos faz vítimas de um mosquito que assusta até a comunidade internacional e colocou dúvidas sobre a presença de muitos atletas nas Olimpíadas com medo da zika e da dengue. Por estas e outras, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, que alertamos sempre. Quem rouba dinheiro público está cometendo um crime hediondo, pois é este dinheiro que vai faltar para a saúde, a segurança, além de prejudicar de forma quase irrecuperável a educação. Estes fatos parecem mais absurdos quando comparados com a dinheirama roubada do país, os culpados cumprindo penas em mansões e outros ainda transitando livremente pelo Brasil de forma assintosa. Como Lula, que foi na semana passada a Pernambuco num jato particular, luxuoso, de fazer inveja a qualquer milionário norte-americano. Ninguém sabe quem pagou esta conta. E Dilma voa pelo país com despesas pagas com dinheiro arrecadado por uma vaquinha promovida por seus fiéis e fanáticos seguidores. Suspeita-se que o leite desta vaquinha nada mais é do que o dinheiro que sobrou no bolso de quem participou do esquema que desviou bilhões dos cofres públicos. Enfim, só falta esta turma achar que a dengue, zika e AIDS resolveram aparecer de forma mais aguda e cruel agora, como parte do golpe para derrubar Dilma e levar Lula para a prisão. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchomas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. pronto, são 21, são 20 horas mais 41 minutos. Chegamos ao fim do nosso Entre o Tempo e o Tudo. 20 horas e 41, como disse. Vamos fechar com o maior desejo dos HH e depois 3 meses de verão, do Luís Filipe Reis. Ainda para ouvir também Ala dos Namorados, Ao Fim do Mundo e Ao Cabo de Eu Ser, e Mafalda Veiga com O Meu Amor. É assim que nos despedimos. Da minha parte, votos de uma boa noite e até amanhã, por volta das 9 horas da manhã, para mais um Azul Turquesa. Quanto ao Entre o Tempo e o Tudo de Volta, de hoje a de agora a 44 horas, isto é, às 5 da tarde de sexta-feira. Forte abraço, boa noite e até lá. Desejo a ti o que mais desejei. Desejo a ti o que sonhei na minha vida. És o sol, o meu mundo. Se estás ausente, falta-me tudo. Dentro de mim um vazio, um gosto amargo. Caminho sem rumo. Vou separar o meu mundo do teu, deixar o meu bem mais colorido. Só quero ser feliz. Recomeçar a sonhar. Preciso acreditar. Desejo a ti o que mais desejei. Fiz tudo por tudo. Dei o melhor de mim. A ti me entreguei. Te amo a inteira. Um prazer sem fim. O tempo que eu tenho só para te amar. 3 meses de...